Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Pode assentar-se um instante. Que bênção, alegria imensa estar aqui com você nessa terça profética. Você que está conosco online também. Que Deus te abençoe. Receba nosso carinho e o nosso abraço. Vamos mais uma vez colocar nossa vida diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor Jesus, diante da sua palavra, e nós precisamos sempre, diante da sua palavra, aquietar o nosso coração, porque o Senhor quer falar conosco. Amém? Então feche os teus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração, coloque sua vida diante do Senhor, peça para que o Espírito Santo ministre o seu coração nessa noite, peça para que Ele fale com você através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, ministre ao nosso coração, Pai, que o Senhor tenha total liberdade, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa ministrar a cada coração aqui nesse lugar e que, ó Deus, a Tua palavra, ela caia num terreno fértil, Senhor, e ali haja colheita, ali haja frutos. Nós oramos em Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia no Salmo 63, por favor. Salmo 63. Eu sou apaixonado pelo livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele expressa a alma dos seus autores derramada perante o Senhor. Nós nos identificamos muito com o livro dos Salmos, não é verdade? Porque o livro dos Salmos, ele tem alguns direcionamentos para nós em diversos momentos da nossa vida. Nós encontramos ali vários momentos em que vários autores dos Salmos, eles se derramam diante do Senhor. E esse é um momento em que Davi está se derramando diante do Senhor. Está passando um momento difícil aqui, nós vamos ver isso. Está passando por uma turbulência, um deserto na sua vida. Ah, os desertos são momentos em que vêm para, de alguma forma, provar a nossa fé, a nossa fidelidade, né? E aqui Davi está passando por um verdadeiro deserto na sua vida, na sua história, de tantos outros que ele já havia passado. Mas o Senhor deu direcionamento, o Senhor trouxe uma palavra ao seu coração, e eu tenho certeza que Deus também vai nos falar aqui nessa noite, amém? Vamos ler o Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra árida, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Como você tem se posicionado diante dos desertos da vida? A nossa vida, ela traz alguns desertos. Nós enfrentamos desertos na nossa vida. Enfrentamos perdas financeiras, perdas de saúde, perdas de pessoas queridas, enfrentamos lutas, desafios, enfrentamos exaustão emocional, desânimos, enfrentamos sequidão espiritual. Quantas vezes nós enfrentamos isso tudo junto? Porque os desertos, eles fazem parte da vida, mas eles muitas vezes retratam momentos desafiadores, difíceis. Como eu disse, o salmista Davi está enfrentando um deserto aqui, de tantos outros que ele já havia enfrentado na sua vida. Mas esse é um deserto difícil. Esse é um deserto, talvez, um dos mais desafiadores que ele já havia enfrentado, porque esse deserto vinha da sua própria casa. Talvez os desertos mais difíceis que nós enfrentamos estão relacionados quando atingem a nossa família, não é verdade? Quando atinge a nossa casa, quando atinge os nossos filhos. Esse deserto vinha da própria casa de Davi. Talvez por isso foi muito difícil passar por essa experiência. O texto aqui que nós lemos, ele corresponde ao tempo em que Absalão, o próprio filho de Davi, havia armado uma conspiração para matar e destituir o seu pai do trono. Uau! Que desafiador o momento que Davi está passando. Imagine o seu próprio filho armando uma conspiração para matar o pai, no caso aqui Davi. Imagina o que passava no coração de Davi nesse momento, ter que fugir do próprio filho. Imagina o que passava aqui na cabeça, na mente de Davi, num momento como esse. Tudo isso começa fruto de uma verdadeira tragédia na casa de Davi. Infelizmente, Davi passou por algumas tragédias na sua família. Absalão é o filho que havia fugido de Jerusalém por ter mandado matar o seu meio-irmão Aminon. Deixa eu lembrar você, Absalão e Aminon eram filhos de Davi, do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Não eram irmãos sanguíneos, assim, diretamente. Davi tinha várias mulheres. E Aminon violentou a irmã consanguínea de Absalão, Tamar. E Absalão nutriu uma vingança em seu coração contra seu irmão. Por 2 anos, se eu não me engano, por 2 anos ele planeja a vingança ao seu irmão. Até que chega um momento, numa festa, ele dá ordem aos seus servos para, no momento em que Aminon estivesse ali mais alegre, mais feliz por conta da bebida, eles deveriam então matar o seu irmão. E ainda ele diz assim: olha, não fiquem preocupados com o que vai acontecer com vocês, porque eu assumo. Apesar dele não ter mandado matar o seu irmão, diretamente, ele deu uma ordem para que o irmão fosse morto e ele assumia o caso. E a Bíblia diz que após esse momento, Absalão, então, ele foge de Jerusalém. Ele vai buscar exílio em outro reino. Ele vai se esconder. E por 3 anos ele fica fora. Até que por uma intermediação ali, ele recebe a permissão do seu pai Davi para voltar a Jerusalém. Mas ainda assim, ao voltar para Jerusalém, ele fica mais 2 anos distante do seu pai. Ele não está diante do seu pai ainda. Então, se nós fizermos as contas, desde quando ele retorna para Jerusalém, ele recebe essa permissão do rei, ele fica aí por volta de 5 anos, sem ter um contato direto com Davi. E quando isso acontece, irmãos, mesmo sabendo que o seu pai havia permitido a sua volta, esse filho, Absalão, arma uma verdadeira conspiração para matar e tomar o trono de seu pai. E Davi não se vê em outra alternativa, a não ser fugir de Jerusalém com o seu exército para o deserto de Judá. Que triste realidade! A Bíblia até relata, isso está lá no capítulo 15 do segundo livro de Samuel. No verso 23, a Bíblia relata o momento em que Davi sai de Jerusalém. O texto diz assim: todo o povo, segundo Samuel 15, 23, todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedrom e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Triste dia para o rei, para o povo, para o seu exército. O momento em que Davi precisa sair às escondidas, precisa sair de noite fugindo de uma conspiração começada na sua própria casa. Davi iria enfrentar um tempo de exaustão, de angústia, de cansaço no deserto. Deserto é esse lugar de condições adversas, de um clima adverso, de uma região árida, seca, sem muito recurso, e reflete esse momento da nossa alma, um momento em que nós estamos trilhando um tempo de grandes desafios, de escassez, mas Deus tem direcionamentos para os seus filhos no deserto. Diga comigo: Deus tem direcionamentos para os seus filhos no deserto. Como vencer os desertos da vida? Como ser aprovado no teste do deserto? Quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendo dessa experiência de Davi no deserto de Judá. A primeira coisa, para sermos aprovados no teste do deserto, que todos nós passamos, todos nós enfrentamos em algum momento, ou estamos enfrentando nesse momento na vida. Primeiro, adore com intensidade. Diga comigo: adorar com intensidade. Deserto é lugar de adorar com intensidade. Deserto é lugar de buscar com intensidade. E eu vou seguir aqui o Salmo 63. Se você puder, deixa ele aberto aí. O verso 1 e 2. Davi diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Davi aqui, como eu disse, um homem experiente, fugindo do seu próprio filho, no deserto de Judá, deixou para trás seu palácio, o templo, a coroa, os confortos da casa real. O templo aqui, é claro, tabernáculo, né? Mas o lugar em que Deus se manifestava. Está habitando em tendas no deserto, sendo alvo de uma conspiração. E aqui, o que Davi expressa? Ele expressa o seu anseio por Deus. Eu te busco, eu te desejo intensamente. Davi no deserto, ele decide buscar o Senhor em adoração. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em seu coração. Ele estava habitando em tendas, fugindo do seu filho, passando por desafios incríveis, impressionantes, grandes desafios na sua vida, mas o seu coração estava em Deus. Davi no deserto, ele decidiu adorar, a buscar a Deus intensamente. Davi decidiu ver aquela situação que ele estava numa outra perspectiva, sob um outro ângulo. Irmãos, a adoração, ela te dá uma outra perspectiva do momento que você está vivendo. Uma coisa é o que os seus olhos veem, uma coisa é o que o seu corpo sente, uma coisa é o que o seu coração, ou a forma como o seu coração e a sua alma são atingidos, outra coisa é a perspectiva do céu, outra coisa é o que Deus está vendo, outra coisa é o que Deus está te mostrando, e somente pela adoração você vai acessar a perspectiva do céu. A adoração te dá uma perspectiva nova. A adoração faz você ver o que os seus olhos naturais não estão vendo. A adoração faz com que a sequidão do deserto não seque o seu coração. A adoração faz com que a sequidão do deserto não seque a sua fé. ainda que você esteja marcado, profundamente marcado pelo momento que você está vivendo. O coração desse pai está marcado. Ele está sentindo a dor da traição. Ele está sentindo a dor da conspiração de um filho. Ali não é simplesmente um inimigo que está se levantando contra Davi. Não, mas é o seu próprio filho. É mais do que a perseguição de alguém que está tentando matá-lo. É mais do que a perseguição de alguém que está tentando destituí-lo do trono. Aqui Davi está chorando porque isso vem do lugar que talvez ele menos esperava, do lugar que ele não gostaria que viesse. Mas ali, no deserto, ele decide buscar a Deus intensamente. Quando você decide adorar, mesmo no deserto, as suas lutas serão travadas num outro nível. A perspectiva muda. Ah, foi assim com alguns outros, foi assim com Daniel, por exemplo, que diante de tantas pressões, lembra de Daniel na Babilônia, diante de tantas pressões, diante de decretos, Daniel decide não se dobrar a outros deuses, não se prostrar a outros deuses, e ele é levado à cova dos leões, e na cova dos leões ele vê anjo, ele vê pessoas ali, a boca dos leões são travadas, o leão faminto, ele está faminto, mas ele não ataca Daniel, porque um ato de adoração muda a perspectiva, muda a circunstância. Sadraque, Mesaque, Abidnego, na fornalha, num ato de adoração a Deus, são impedidos, ou melhor, o fogo é impedido de atingi-los. Você vê Paulo e Silas na prisão, num ato de adoração, e as prisões se abrem, porque a adoração, ela muda as circunstâncias. E a adoração, querido, nada mais é do que uma vida para a glória de Deus, do que rendição, do que reconhecer o governo de Deus em toda e qualquer circunstância. A adoração mostra quem reina, a adoração mostra quem está no controle, ei, mesmo no momento de luta, de circunstância, de deserto, Deus está no controle, Deus é Senhor sobre todas as coisas. O profeta Abacuque, no momento desafiador da sua vida, ele diz, e do povo, ele diz, mesmo não florescendo, Abacuque 3, 17 a 19, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Aleluia! Querido, no deserto, adore com intensidade, busque a Deus intensamente. Ah, pastor, eu no deserto, eu não sinto vontade de orar. Ore e veja Deus mudando teu sentimento. Ah, eu não sinto vontade de ler a palavra, então leia a palavra e veja Deus mudando suas emoções, veja Deus mudando os seus sentimentos. Porque realmente o deserto, às vezes, não dá vontade de orar. Às vezes você está num processo de exaustão tão grande que você fica até sem forças para orar. Sabe o que você faz, querido? Ora mesmo assim. Às vezes o deserto, pela exaustão, não dá vontade de cantar. Sabe o que você faz? Canta mesmo assim e daqui a pouco a vontade vem. Daqui a pouco o sentimento muda. Comece a orar. Pastor, eu não sei nem o que orar no deserto. Pois bem, querido, ore a palavra. Abra um salmo como esse, ou outros salmos, outros textos, olhe a palavra, comece a declarar a palavra, e você vai perceber a sua vontade sendo redirecionada, você vai perceber a sua perspectiva sendo ampliada, você vai perceber Deus dando a visão do céu para a sua visão na terra, você vai perceber Deus ampliando o seu olhar, Deus mudando a sua perspectiva, Deus mudando a sua vontade, Deus mudando o seu sentimento. Adore com intensidade no deserto. Venha para a igreja, vá para a célula, busque a Deus, busque sem vontade mesmo, e Deus vai te responder, Deus vai te direcionar, Deus vai mudar o que dentro de você está sendo tomado pela circunstância. Quer ser aprovado no teste do deserto? Adore com intensidade. Davi disse, eu te busco intensamente. Segundo lugar, confie na certeza do amor de Deus. Diga comigo, Deus me ama. Não, fala melhor do que isso. Diga, Deus me ama. No deserto, confie nessa certeza. Versos 3 e 4, Salmo 63. O teu amor, Davi, falando diante do que ele estava vivendo no deserto de Judá. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em meu nome levantarei as minhas mãos. Querido, se o deserto pode ser um tempo de incertezas, uma coisa você precisa ter em mente: a certeza do amor de Deus. Davi está vivendo um perigo real. Davi havia sofrido baixa no seu exército. Líderes, pessoas que estavam com ele em algum momento, agora estão com Absalão, por conveniência. Davi precisa sair às pressas de Jerusalém. Davi está dormindo em tendas improvisadas, tendo um palácio, tendo conforto. Davi está diante de batalhas sangrentas, pressões incríveis. Mas Davi nutria consigo uma certeza que o mantinha de pé, a certeza de que Deus o amava. Irmãos, uma vida de adoração, ela está vinculada a uma certeza de que Deus nos ama. O amor de Deus é que nos mantém de pé. O amor de Deus, a certeza do seu amor, é que não permite que nós venhamos a cair. O que te mantém de pé num tempo de pressão, num tempo de luta, num tempo de incerteza, não é a sua força, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus, ela nos sustenta. Paulo vai dizer, a sua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No deserto, confie no amor de Deus. Não é porque você está num deserto que Deus deixou de te amar. Não é porque você está num deserto que Deus te abandonou. A questão é que deserto é um lugar de fragilidade. No deserto nós estamos fragilizados. Estamos vulneráveis, suscetíveis. Cuidado no que você acredita no tempo de deserto. Não acredite nas mentiras do diabo. E uma das coisas que o diabo vai tentar te intimidar e vai tentar mudar no seu coração é a certeza de que Deus te ama. É a certeza de que Deus te ama. Vamos pegar outro exemplo. Jesus no deserto. Pouco antes de passar pelo tempo de deserto, Jesus havia passado pelo batismo. E ali, naquele momento de batismo, ele ouve a voz do Pai. Os céus se abrem, ele ouve a voz do Pai, e o Pai diz assim para ele, tu és o meu filho amado em quem me agrado. Tu és o meu filho amado em quem me agrado. A voz que Jesus ouve do Pai é filho amado. Jesus iria para um tempo de consagração, de jejum, 40 dias, e após isso, deserto. E no deserto ele seria tentado pelo diabo. E qual foi uma das primeiras coisas que o diabo fez? É justamente lançar uma mentira no coração de Jesus. A tentação começa da seguinte forma, está lá em Mateus capítulo 4, se és o Filho de Deus. Ora, Jesus tinha ouvido do Pai, filho amado, você é meu filho amado em quem me agrada, eu tenho prazer em você. E o diabo começa o episódio da tentação dizendo, se és o Filho de Deus, olha a dúvida. Irmãos, o diabo não é criativo, ele continua usando dos mesmos artifícios de intimidação e de mentira. No deserto, num tempo de fragilidade, de vulnerabilidade, ele vai dizer, será que você é amado mesmo? Será que você é filho mesmo? Ah, pai, não deixa o filho passar por essa situação que você está passando. Ora, que pai é esse que deixa você passar por situações desse jeito? A questão, querida, é que deserto é lugar de credenciamento também. Deserto é lugar em que, por exemplo, na tentação de Jesus, o deserto foi o credenciamento do seu ministério. Deserto é um lugar de capacitação. Deserto é um lugar de provar o amor de Deus de múltiplas formas. Por exemplo, nós provamos o amor de Deus no deserto através do seu sustento. Mas o diabo, que é o tentador e o intimidador, ele vai tentar nos soprar mentiras. Rejeite as mentiras do inferno. Rejeite as mentiras de Satanás. Muitas vezes o diabo age na nossa concordância. Ele age quando concordamos com ele em algumas coisas que ele fala, em algumas direções que ele dá. Deserto é lugar de redobrar a sua confiança no amor de Deus. Deus te ama. Aquele que te sustentou até aqui continuará te sustentando no deserto. Aquele que te sustentou em outros momentos é o mesmo que te sustentará nesse momento que você está vivendo. Ei, olhe para mim, Deus te ama, não se esqueça disso. Romanos 8, 37 a 39, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, eu estou certo, ninguém muda essa minha opinião, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é uma convicção, meu irmão. Você é muito amado por Deus. Deus te ama. Vou contar uma história. Meu filho, quando ficar maior, ele não vai poder ouvir minhas pregações, porque eu conto todas as histórias dele aqui. Mas eu estava um dia olhando aqui na janela, eu sempre faço isso, eles estudam aqui na escola. E quando dá recreio, quando dá educação física, eu estou passando por ali, eu fico ali. Certamente você já deve ter me visto ali, eu fico babando, né? Ontem meu filho no futebol marcou 3 gols, uau! Incrível! É, tudo bem que o pênalti que ele bateu, o goleiro era menor que ele, mas não importa. É meu filho, foi um golaço. E teve um dia que eu estava passando ali, acho que ele estava no intervalo, e meu filho estava chorando. Ele tinha feito brigado ali, sei lá, tido alguma coisa com algum coleguinha. E a professora dele não tinha prestado atenção ali no choro dele. Ele estava chorando na fila e ela não estava dando atenção a ele. Aí ele olhou para mim, aquele olhar, e ele viu que eu estava ali. Aqueles segundos, né, um silêncio profundo, eu falei assim para ele, o papai te ama, resolve a situação. Ele, sabe, engoliu o choro, ficou ali firme, e vida que segue. Ele não precisava que eu fosse resolver a situação, ele precisava só saber que eu o amava. Às vezes a gente está esperando que Deus resolva todas as nossas situações. Você só precisa saber que Deus te ama, querido. Isso vai te renovar. Isso vai te encher de coragem dos céus. Ele está no controle. Ele está no governo. Nenhum deserto foge do controle dele. Há situações que você só precisa saber que Deus te ama. E isso te basta. Deus te ama. Deus te ama. Terceiro, para ser aprovado nos testes do deserto, viva satisfeito na presença de Deus. Diga comigo, a minha satisfação precisa estar em Deus. Verso 5 a 8, Salmo 63. Estão comigo? Amém? A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. A maior busca de Davi no deserto não foi pela restituição do seu trono. A maior busca de Davi pelo deserto foi pela presença de Deus. Nas vigílias da noite, ele não ficava sonhando com o trono, ele sonhava com a presença. Ele estava satisfeito na presença. A coisa principal no coração de Davi naquele tempo de deserto não era o seu trono, porque o trono não havia tomado o seu coração. A principal busca de Davi no deserto era pela presença de Deus. Ele declara, a minha alma ficará satisfeita no Senhor. Cuidado para não transformar o seu momento de deserto em barganha com Deus. Cuidado com as suas orações em dias de aflição. Senhor, se o Senhor me livrar desse deserto, vou te servir. Senhor, se o Senhor me livrar desse deserto, eu vou entregar tudo para o Senhor. Cuidado com as orações em tempos de aflição. Deus não aceita barganhas. Deus não é Deus de troca. Deus não é Deus de barganhas. A sua alma, ela tem que estar satisfeita em Deus e não naquilo que Deus pode fazer por você. Davi não está com o coração no seu trono. Davi não está satisfeito na posição que ele tinha. E é interessante, né? O deserto revela o coração. O deserto revela o trono do coração. Tem gente que está mais interessado no tempo de deserto, nos presentes, do que na presença. Tem gente que está mais interessado em que Deus faça algo para que aquela situação seja anulada do que a própria satisfação nele. A pior situação aqui revelou o conteúdo do coração de Davi. Irmãos, o que o deserto tem revelado sobre o nosso coração? O que o deserto tem revelado sobre o trono do nosso coração? Qual é o conteúdo das nossas orações num tempo de deserto? A presença de Deus é tudo o que você precisa. A presença de Deus é tudo o que você necessita nos momentos mais difíceis da sua vida. É claro, sim, que as nossas orações, sim, são orações intercessórias. Sim, nós oramos, sim, para que Deus possa intervir nas nossas situações, não é o problema. A questão é onde está o nosso coração. Davi não se pega no deserto orando pelo trono. Davi se pega no deserto orando pela presença de Deus. A minha alma anseia por sua presença. Eu anseio por ti. Eu só ficarei satisfeito com o Senhor na sua presença. A minha alma não ficará satisfeita no trono. A minha alma é satisfeita na sua presença. Então cuidado com as suas orações no tempo de aflição. Jesus no deserto, no tempo de aflição, ele diz: que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai. O Salmo 1, versos 1 a 3, o salmista lhe diz: como é feliz, como é alegre, como é satisfeito aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Quem é essa pessoa cuja satisfação está no Senhor? Quem é essa pessoa? Tudo o que ele faz prospera. A satisfação está nele. Quer ser aprovado no teste do deserto? Viva satisfeito nele. Seja inconformado com a situação que você está. Não se conforme com o deserto. Porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Não se conforme, fique inconformado. Aquilo que está diante de você para mudar, tome decisões para mudar. Tome decisões. Não aceite situações em que muitas vezes nós fomos colocados. Mas tem uma coisa: em Deus, seja satisfeito, querido. Seja satisfeito. Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que precisamos. Não há falta em Deus, não há atrasos em Deus. Deus não erra, Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia. Deus é Senhor suficiente em todas as coisas. Ele nos sustenta em qualquer cenário. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele nos consola. Ele nos cura. Ele muda pessoas. Ele muda caminhos. Ele cria caminhos. Ele gera situações. Ele diz lá para o povo que está exilado: ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou criando caminhos no deserto. Seja satisfeito nele, inconformado com a sua situação, mas satisfeito nele. Ele é o seu alimento. Ele é tudo que nós precisamos. Davi sabia disso. Davi no deserto está pensando no Senhor, não no trono. Davi no deserto está com saudade do tabernáculo, o lugar da manifestação da presença. A saudade de Davi não era do trono, não era do palácio, não era do conforto. A saudade de Davi, expresso no Salmo 63, era pela presença. Pela presença. Irmãos, nós precisamos ter saudade da presença. Nós precisamos ir para o lugar de oração com um senso de falta, de saudade, com um senso assim eu sou como uma terra seca, que eu preciso ser inundado pela sua presença. Nós precisamos ler a palavra, irmãos, com um senso de necessidade, no sentido de que eu preciso dessa orientação, eu preciso desse alimento. A palavra é alimento para a minha alma. Sabe quando você está com fome e que precisa ser saciado? Ah, imagine você agora num rodízio, lá no Lago Norte. E aí você senta lá, naquela mesa, as pessoas vêm te servir, você está com aquela fome de 3 dias. Aleluia. E aí aquilo, você sai de lá satisfeito. Esse é o lugar da presença. Deus nos satisfaz, não há faltas em Deus. O Senhor é o meu pastor. Mas por que não vai faltar nada? Não, é porque eu não sentirei falta de nada. O original dá o sentido de não sentir falta, não é que não vai faltar, tem momentos que vai faltar saúde, sim, vai, tem momentos que vai faltar força, tem momentos que vai faltar alegria, entusiasmo, vai, mas no Senhor, mesmo que eu tenha falta de alguma coisa, eu não sentirei falta de nada. Por quê? Porque Ele me satisfaz, não o que eu procuro, Ele é a minha busca. Quando Ele é a minha busca, eu não sinto falta de nada. Essa é a expressão que Davi está usando aqui, uma vida satisfeita no Senhor. No deserto nós precisamos nos alimentar do Senhor, amém? Por fim, para ser aprovado no teste do deserto, nós precisamos crer que todo deserto passará. Diga comigo, todo deserto passará. Essa é uma certeza. Nenhum deserto é eterno. Ele termina essa expressão, esse escrito, esse salmo, dizendo o seguinte: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, versos 9 a 11, serão entregues à espada e devorados por chacais, verso 11, mas o rei se alegrará em Deus. Davi fala de uma certeza, o rei é ele, o rei se alegrará em Deus. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode estar vivendo uma luta incrível, hoje você pode estar vivendo desafios monstruosos, mas haverá o tempo que você vai desfrutar de uma alegria incomparável, haverá o tempo em que esse deserto passará. Toda a terra seca e árida do deserto precede um tempo de promessas e de alegria na presença do Senhor. O Salmo 30, verso 5, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O tempo da alegria chega, o tempo do testemunho chega. O tempo do deserto não dura para sempre, todo o deserto passará, e eu quero declarar isso na sua vida, em nome de Jesus: o deserto passará, o deserto passará, o deserto passará, aleluia, assuma isso. E enquanto não passa? Pergunte, enquanto não passa? Deus te alimenta, querido. Deus cuida de você. Segundo Samuel, eu estou terminando. Segundo Samuel, capítulo 17, versos 27 a 29. Olha o que aconteceu com Davi e seu exército. Quando Davi chegou a Manaim, Sob, filho de Naas, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o Gileadita, Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Lembra-se o que aconteceu com Jesus no deserto? Mateus 4, 10 a 11. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Enquanto o deserto não passa, Deus te sustentará no deserto, Deus te alimentará no deserto, Deus cuidará de você no deserto, Deus enviará pessoas, Deus fará coisas surpreendentes, o impossível acontecerá, o seu deserto se tornará uma terra de testemunho de milagres. Espere por provisão, espere por direcionamentos, espere por milagres, espere por notícias novas, espere por revelações. O deserto, querido, não é lugar de morte, o deserto é um lugar de provar da poderosa mão de Deus, atuando diretamente na nossa vida e na nossa existência. Deserto é lugar de cuidado. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus, colocaram um banquete. Ele estava com fome. Eu fico imaginando esse banquete. Uau! O banquete que Davi recebeu naquele deserto. Que banquete é esse? Sente tudo. Mel, queijo, tudo. Eu lendo esse texto hoje, fiquei até com fome. Falei, tem que parar para almoçar, porque não dá para ficar. Não dá mais não. Tem que parar. Fiquei imaginando aqui o exército sendo visitado no deserto por esse banquete. Inesperado. Ei, coisas sobrenaturais vão acontecer no seu deserto. O inesperado vai acontecer no seu deserto. Coisa que você não imaginava vai acontecer no seu deserto. Notícias que você não imaginava. Revelações dos céus que você não imaginava. Coisas que, pelas quais você orou anos, vão acontecer no seu deserto. Espere pela ação de Deus. Espere pela intervenção de Deus. Ele é fiel para cumprir o que prometeu até o fim. Deus é fiel. Ele pode fazer. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava num deserto chorando a morte da minha mãe. Essa igreja foi levantada por Deus naquele tempo para curar meu coração. Eu ainda não era pastor aqui não, era pastor na igreja de Cuiabá, mas eu me lembro que nós estávamos nos retiros aí e eu estava lá num deserto, meu coração quebrado. Aí vinha uma pessoa e me abraçava, aí vinha outra, do nada me abraçava, daqui a pouco olhava a outra, do nada me abraçando. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tinha recém-chegado não, naquele ano eu tinha chegado em Petrópolis. Eu falei, meu Deus, que povo alegre, que povo feliz. E o povo me carregava, e o povo me abraçava, me beijava, me dizia assim, pastor, Deus é contigo, pastor, Deus cuida do teu coração, pastor, nós estamos orando por você, pastor, Deus vai cuidar de tudo, pastor, que Deus console a sua dor. Eles não falavam assim para mim, pastor, fique bem, como que eu ia estar bem, querido, com a morte da minha mãe? Eles não falavam isso não, eles diziam assim, pastor, estamos aqui, porque no deserto, querido, nós não precisamos de motivação, nós precisamos de presença. Motivação passa. Frases motivacionais no deserto só atrapalham. A pessoa está no deserto e diz assim para ela, fique bem. Ela vai olhar para a tua cara com aquela cara de paisagem, assim, não é porque é você que está aqui, né? Mas um abraço diz tudo. Diz tudo. A presença cura. Sabe por quê? Porque vai passar. Passou na minha vida, está passando na sua, vai passar, mas em qualquer tempo, Deus sempre providenciará algo para nos renovar, porque Ele sabe que as nossas forças, pelas nossas forças, nós não vamos chegar até o fim. Então Deus manda algo, de alguma forma Deus está te dizendo aqui, fique firme, permaneça, não abra mão do que Deus te deu. Vai passar, Ele está mandando alguém, Ele está enviando uma resposta, algo vai acontecer, algo vai ser gerado, uma mesa será posta no deserto para você. Você crê e recebe? Salmo 34, verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Se coloque em pé. Nós vamos orar. Você recebe essa palavra? A nossa oração nessa noite é para que você e eu sejamos aprovados no teste do deserto. Não é fácil. O teste do deserto é muito desafiador. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. Adore intensamente. Confie no seu amor. Confie na sua graça que está sustentando você. Viva satisfeito nele. Creia. Vai passar. O Senhor é fiel. Aquele que prometeu vai te sustentar, vai cumprir até o fim. Até o fim. Quero convidar você para nós encerrarmos o culto aqui na frente. Nós vamos interceder pela sua vida. Nós vamos orar por você, pela sua família, pela sua casa. Saia do seu lugar. Venha para cá. Nós vamos orar juntos. Vamos terminar o culto aqui, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Marco Antônio para nos dirigir nessa oração. Nós vamos orar com você e por você. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se aproxime do altar. Se apegue em Deus. Enquanto nós cantamos, você vai se preparar para receber aquilo que você precisa. Batalha pela tua bênção. Batalha. Enquanto nós cantamos, batalha. Pastora Márcia aqui no altar. Os irmãos de oração já vão estar tocando em você. Aleluias. E anda chuva, anda lá batalhas. E anda lá bandubi, anda saias. Ore a calabalá. Vai adorando. Vai adorando. Vai batalhando pelo teu milagre. Ele já chegou. Aleluia. De pessoas enfermas e elas sejam curadas. Senhor, ordena para que anjos saiam do seu trono e toquem nos enfermos agora. E os enfermos sejam curados. Os enfermos sejam libertos. Famílias sejam restauradas. Satanás, teu domínio acabou, Satanás. Teu domínio acabou, Satanás. Teu domínio acabou. Senhor, envia anjos para servir a tua igreja. Receba a cura, querido, na sua casa, na sua alma. Dores, em nome de Jesus, nós te anulamos. Dor, em nome de Jesus, nós te anulamos. Senhor, abençoa Isabel. Ela precisa de um milagre. E nós queremos colocar a Isabel agora diante de ti, Pai. Restaura todo aquele corpo, todo aquele organismo. E retira com as suas próprias mãos tudo aquilo que está atrapalhando a tua serva. Purifica, cura o corpo da tua serva. Senhor, nós ordenamos a cura sobre Isabel. Nós ordenamos o milagre sobre a tua serva Isabel. Pai, abençoa o Jorge, Pai. Ah, o diagnóstico que o médico passou para ele não é bom, Pai. Mas o Senhor é um Deus que restaura a saúde. É um Deus que faz com que tempestades fiquem como leões, calminhos, tranquilos. Senhor, ordena para que a tempestade na vida do Jorge cesse. E que nesse momento ele receba um milagre. Pai, em nome de Jesus, eu declaro milagre sobre essa família. Pegue a sua mão bem alto, se apropie do seu milagre, diga: em nome de Jesus, eu recebo meu milagre, e ninguém vai roubar ele de mim. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Permaneça no altar, aplauda, aplauda mais alto, vai dando glória, vai dando aleluia. Se você fala em língua estranha, fala. Se ainda não fala em língua, receba o batismo com fogo, querido. Receba, receba, receba. Oh, aleluia.